tarde faltou luz no Parlamento durante acesa discussão. Darão aquela melodia que fala lá de não sei quê. Em passatempo eu concorria, talvez ganhasse um LP. Antes eu me escrevia, mas ninguém respondia. De uma festa a subir. Escreva aquilo que quiser no postal ilustrado e mande, mande, bela coleção. Um doutor falador cheio de razões, uma voz amiga que destroça corações. Louco triste com verniz e uma voz rafada, fala num suspiro ou numa gargalhada. Telefonia nas ondas do ar, cacofonia, fúria no lar, epidemia de dia após dia no nunca parar. Sabedoria para ter e vender, e a freguesia não vai desligar. Telefonia, mania, mania de todo lugar. Telefonia, magia, magia nas ondas do ar. Será que sei dizer a frase? É tão importante para mim. Um dia até talvez me case, se ela me ouvir na rádio assim. Tenho que ser capaz e vou dizer aliás o meu nome no fim. Olhe, posso pedir um disco? Pode ser um qualquer, obrigada. Será que dão hoje o relato? Gostava de ir para lá sofrer, mas como eu sou muito pacato, ouço em casa o que eles vão dizer. Se bem que avança, se bem, se bem, se bem, se bem. Só para quem tiver figura, torce. Telefonia nas ondas do ar, cacofonia, euforia no lar, epidemia de dia após dia no nunca parar. Sabedoria para ter e vender, e a freguesia não vai desligar. Telefonia, mania, mania de todo lugar. Telefonia, magia, magia nas ondas do ar. نحن الآن نتعنف البلدان العشرة الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية كمساندة في الإيطالية. Magia, magia nas ondas do ar. Telefonia, telefonia nas ondas do ar.